Começando, Bezat Hashem, o 18º Shur de Mishlei, vamos terminar o Perek Gimel hoje. Faltam 5 psukim. Então fala Shlomo HaMelech o seguinte, Perek Gimel, Pasuk Lamed Aleph. Al tekanei beish hamas, ve'al tivhar bechol derachav. Não tenha inveja, não inveje aquela pessoa que ela rouba. Depois a gente vai explicar cada passuco mais profundo. Vertivhar, e não escolha em todos os caminhos dele. Quer dizer, nenhum dos caminhos dele você deve escolher dessa pessoa que ela rouba. Kitoavas Hashem naloz. Porque aquela pessoa que ela desvia dos caminhos retos, naloz, é uma pessoa que ele é torta. Vocês podem ver aí no Perek Bet. Pasuk Tetvav, a gente já estudou isso, sim, é óbvio que vocês lembram, sim, a gente estudou. Está escrito o seguinte, que a Torá vai le'atzilcha miderech ra, está escrito no Perek Bet, Pasuk Yud Bet, le'atzilcha miderech ra, me'ish medaber tapuchot. Depois está escrito no Pasuk Tetvav, asher orchotehem ikeshim unelozim bemagelotam. E eles são tortos nos caminhos deles. Assim está escrito Toavat Hashem Naloz. Aquela pessoa que ele... Tudo ele tenta se dar bem. Ele sempre tenta dar a volta nas pessoas, que nem a gente fala. Você não vai reto. A pessoa não vai reto. Ele fica tentando ir por caminhos... Tzdadim. Bidiuco. Tortuosos. Isso é Toavat Hashem. O Grof fala... A Kavanah Hashem odeia ele. Hashem odeia esse tipo de Tnahagut, esse tipo de comportamento. Vete Yesharim Sodô, mas com os Yesharim, as pessoas que vão reto, sim, ele sabe e ele faz o que ele tem que fazer. Sodô, Hashem dá e mostra para ele, a essas pessoas, o Sodô de Hashem. Que é óbvio, Pnimiuta Torá, e a pessoa começa a entender como o mundo funciona e como Hashem se comporta, sim. Me'arat Hashem Bebet Rasha. A clalá, ok? A desgraça, a maldição, para ser mais exato, a maldição de Hashem está na casa do Rashá. O Nevet Tzadikim Evorir, mas a tenda do Tzadik, a morada do Tzadik, ele vai abençoar. Como Arai e Keva, né? Oh, Neve é a morada, a moradia do Tzadik, ele vai abençoar. Imla Leitim Uyalitz. Se é para os palhaços, então ele também vai. Ser palhaço, kavihor, sim, ele vai trazer palhaçada para em cima dessa pessoa que ele é palhaço. Velanavim tenhen, e em contraposição para os humildes, Hashem vai dar graça. Quer dizer, para os palhaços ele vai também trazer palhaçada e para os humildes ele vai dar hen, ele vai dar graça. Kavod kavod Chachamim inhalo, o kavod, os chachamim eles vão fazer herdar. Eles vão não só herdar para eles, senão fazer herdar para as outras pessoas. O chsilim e os tolos merim kalom, eles se aumentam com a vergonha. O que quer dizer? Eles vamos aumentam explicar. A vergonha ou eles se aumentam? Merim kalom, está escrito. Ele se aumenta, ele aumenta a vergonha. Essa é a tradução, já a gente explica. Começando de novo. Explicando, Pasuk Lamed Aleph, Al Tekaneh Beish Hamas, não tenha inveja das pessoas que eles roubam. A intenção é falar, se você vê um ish, o que, que é um ish? Um ish importante. Kulam Anashim, está escrito em Parashat Shelach, Kulam Anashim, Roshei Bnei Israel Hema, eles eram Anashim, falarashi kol Anashim Shebemikra, é um Midrash, todo lugar que está escrito Anashim, no Tanakh, a Kavanah são pessoas importantes. Então, Al Tekaneh Beish, uma pessoa que é rica, uma pessoa que é importante, se ele é Hamas. Se ele é uma pessoa que o dinheiro dele é de roubo, o dinheiro dele é de enganar, o dinheiro dele é de ribit, o dinheiro dele é de emprestar com juros para Yehudim, o dinheiro dele é de trabalhar em Shabbat. Não inveja essa pessoa. Isso é uma azará que volta em muitos livros do Tanakh. Muitos livros do Tanakh, e tem um Perek em Tehilim sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas o Perek Lamed Zayin em Tehilim fala só sobre isso. É o Perek inteiro sobre isso, é um Perek bem grande. Ele fala, Le David, Lamed Zayin, Le David, Al Titchar Bemereim, não taharut, quer dizer, não dispute com eles para você ter mais do que eles, bemereim, as pessoas que fazem mal. Al tekane be'osei avla, não tenha inveja dos que fazem pecados. Sim, para você ser que nem ele, fala Gumará. Fala, a Gumará explica. Não tenha inveja deles para você ser que nem eles e ter o que eles têm. Fala Davi da Melech que hatzir meherá em malu, que nem a grama, rapidamente eles vão cair. Rapidamente eles vão, diz o contrário de quando a flor ela nasce, brota e depois ela murcha, assim se fala. Ela, então rapidamente eles vão murchar. O keyerek deshe yebolun, e que nem as verduras da grama, eles vão cair. Rapidamente isso vai acontecer. Depois David fala, betach ba Hashem, va'aseh tov, confie em Hashem, faça o bem, shchon eretz, fique na terra, ure'e emunai, pastorei a sua emuná. O que é pastorei a sua emuná? A Kavaná é falar, trabalhe a sua emuná. A sua emuná é como o seu rebanho. Se você deixar o seu rebanho aí, acabou, não vai mais ter rebanho. Eles vão morrer de fome, eles vão fugir. Você tem que pastorear a sua emuná, você tem que trabalhar a sua emuná, treinar a sua emuná. Então é isso que fala Shlomo HaMelech, Al tekane be'ish Hamas, ve'al tivchar bechol derachav. Fala o Gro, não escolha nenhum caminho deles, mesmo que agora eles estão fazendo uma mitzvah, mesmo que agora eles estão fazendo uma coisa boa, não faz nada do que eles fazem. Não se junta com uma pessoa que ele faz a verota, até que é chamado de Ish Hamas, aquela pessoa que ele sempre tenta ganhar mais dinheiro. E essa é a vida dele, não se junta com essa pessoa. E o Lashon do Gro é, que nem falar na Gemara, Kitovat Reshaim Ra'at Zerat Tzadikim. A Tovatam Shel Reshaim, o bem que os Reshaim fazem, isso é considerado mal para os Tzadikim. Os Tzadikim não é ruim isso. Então mesmo quando eles querem fazer uma bondade, sim, se afasta desse tipo de pessoa, porque no final elas vão te levar para o mal. E o Gro fala, que nem a gente começou a falar ontem, desde o Pasuk Chaf Zain, está escrito o seguinte: não deixe de fazer o bem se você pode. Não fala para o seu amigo, vai e volta e amanhã eu te dou. O Gro falou que isso é contra Hesed. Isso tem a ver com Hesed. Tzedakah. O livro, de novo, ele vem te falar Tzedakah Mishpat Umeisharim. Tzedek Mishpat Umeisharim. Fala o Gro, os dois primeiros psukim que a gente leu é de bondade. Tzedek, Tzedakah. Depois vem, não pense no seu coração mal sobre uma pessoa enquanto ele está tranquilo com você. E não brigue com ele de graça, se não vai ajudar. Isso é mishpat. Saiba quando usar o seu mishpat. Saiba quando você pensar mal do outro. Saiba quando você brigar com o outro. É permitido pensar mal. Às vezes é mitzvah pensar mal de um rachá. Você não pode pensar bem dele. Sim? E às vezes a pessoa tem que saber quando brigar e quando não brigar. Geralmente, Derech Agav, tem um passo como Eforashim, Mishlei, mas já que a gente falou disso, é muito importante não ter piedade dos Rechaim. Porque a Gemara fala, uma pessoa que ele tem piedade dos Rechaim, automaticamente, ele é cruel com o Sadikim. Ele coloca força no lugar errado. É porque ele coloca força no lugar errado. E você pode ver, é tiro e queda, a pessoa que fala bem e fala que não, escuta, essas pessoas que não cumprem mitzvot, tem que sempre julgá-las para o bem, não é culpa delas. Eu não estou falando que sim e eu não estou falando que não. Estou falando que geralmente as pessoas que esse é o discurso fixo dela, eles falam, e por outro lado, olha esses haredim, ele pisou, olha isso, o que, que eles fazem. Para quê? Para que falar isso? Para quê? Você quer falar bem de Am Israel? Fala, porque tem que... Porque automaticamente isso acontece. Sim, existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que não sabe o que é mitzvot, nunca conheceu mitzvot, com uma pessoa que conheceu e não quer fazer, não se importa. Sim, esse tipo de pessoa não pode ter piedade dele. Você pode tentar ensinar para ele, fazer kiruv nele, mas não ter piedade dele. Porque você acaba sendo cruel com as pessoas que cumprem mitzvot. Quando ele fala que Kordrakav são conselhos do Rechaim também? Afiro o que ele te aconselha? Vachom era o que ele te aconselha. Aqui a gente está falando que eles estão indo fazer uma mitzvah. Não. Ele vai agora ajudar pessoas no lar dos velhos. Não vai com ele, não vai com o Rachá. Vai você sozinho em outro ônibus, em outro carro. Não vai junto com ele. Porque no final vai sair ruim. Que nem a gente falou no começo de Mishlei. você vai ficar amigo deles lá. E aí amanhã já não vai ser para no Lar dos Velhos, vai ser na Balada dos Novos, sim? E aí de lá, viu? No Lar dos Novos vai ser. E aí de lá a gente sabe onde a pessoa para, sim? E aí fala o Gro. Então a gente falou Tzedek Mishpat. E agora esse Pasuk fala os dois. Esse Pasuk fala os dois. Al tekane beish hamas ve'al tifchar bechol drachav. Não tenha inveja dele para ser que nem ele. E nada do que ele faz você faz. Mesmo os caminhos bons. Isso é Meisharim. Isso é você saber. Não ir nem para a direita nem para a esquerda. Você ir reto. Você não vai nem para a esquerda de fazer averot e roubar para ser rico que nem ele. E você não vai nem para a direita fazer as coisas boas que ele faz. Não, você vai reto. Isso é Tzedek Mishpat Meisharim. Aqui está escrito duas coisas no mesmo passuco. Fala, continua Mishlei que Toevat Hashem Naloz. Aquela pessoa que ele sai do caminho do bem e ele tenta sempre se dar bem em cima dos outros. Hashem odeia esse tipo de pessoa. É uma Toevat. Sim, é uma abominação nos olhos de Hashem esse tipo de pessoa. Vete Sharim Sodô. Yesharim, a Kavanah, vai aquela pessoa que ele vai reto, ele vai no caminho de Hashem reto sem se desviar para a direita e para a esquerda. E Hashem fala para ele o segredo dele, que nem a gente vê com Avraham Avinu, Hashem ia destruir Sedom. E ele falou: A mechase anim e Avraham et asher ani oseh, eu vou cobrir, esconder de Avraham o que eu estou fazendo, como se ele tivesse raiado de falar para Avraham. A Kavanah é Vadai, sim, através das leis que Hashem criou. Hashem está chayav de falar para Avraham os segredos dele, sim? E o Gro fala um pshat aqui, mesmo que não é o derech dele falar isso, ele fala um pshat muito interessante aqui. Está escrito na Gemara o seguinte, Nichnas Yain Yatsa Sod. Gemara e Masechet Sanedrim fala que quando entra o vinho, sai o segredo, sim? Entrou o vinho, sai o segredo. Qual que é a Gematra de Sod? 11, 70, 70 mas... Samer 60, Vav 6, Dalet 4. Quanto que é 60 mais 6 mais 4? 70. Qual a Gematra de Yain? 70. Yud 10, Nun 70, 50. Então dá 70. Então Nechnas Yain Atzatzod, é a mesma Gematra. Fala o Gro, tem três psukim em todo o Tanakh que falam sobre os segredos de Hashem. No começo está escrito em Oshea, desculpa, em Amos, está escrito que lo yase Hashem Elohim davar, Hashem não faz nada, adin gilah et sodo le'avadav haneviim, até que ele não revele o segredo para os seus escravos, que são os profetas. Depois está escrito sod Hashem el ireav, sim? Para quem os teme. E depois está escrito no nosso pasuk vet yesharim sodo. Então tem três pessoas que Hashem fala o segredo dele. São os Neviim, os Yesharim e os Ireim, sim? Ireim e Yesharim é Yud, Yud. Neviim é Nun. Fala o Gro, esse é o Pshat. Nichnas Yain e Atzasot. Se você é ou Navi, ou Ireshamayim, ou Yashar, aí Atzasot. Sim, fala o Gro. Mas para falar um Pshat desse, você tem que saber todo o Tanakh, sim? E nossa, também consegui ligar as coisas. Não é o Derek do Gro mesmo fazer esses, mas já dá pra ser aqui. Por aí, né? Essa merece mais. Esse é o... Fica mais relaxado, mais solto. Assim fala o Gro, Nasiaim e Atzasod. É o Ireim, Yesharim e Nevim. Esse é o Remes da Gemara. Daqui não é o Pshat, né? Nem traz, o Drush. Onde traz isso? Ele traz no Ktaviado, não. Os Ktaviado do Gro, ele traz isso. Vete Yesharim Sodô, a pessoa quando ele é Yashar, assim também começa a revelar os segredos. A gente sabe quantos tzadikim, do nada eles sabiam se tinha que fazer uma operação. Eles falavam assim, fala para o médico abrir a cabeça do lado direito. Sim, tem várias histórias do Razonish, do Stifler, que eles falavam isso. Fala para o médico que não precisa fazer. E aí o médico Bemet falava que não precisava fazer. Ou fala para o médico sim fazer. E aí ele faz. E de onde que o Rav sabe? Ele não sabe nem qual é uma universidade, o Razonish. Sim, ele nunca entrou numa universidade. Ele não sabe o que é um livro de medicina. Ele nunca estudou anatomia. Mas Hashem dá para ele. Através da Torá, Hashem abre a cabeça dele. Ele entende coisas através da Torá. Da sugiot que ele estudou. Hashem abre a cabeça dele. Da época da sugiot? Ruach HaKodesh, só que Ruach HaKodesh... Ele fecha os olhos e está como se fosse, tipo... Não, Ruach HaKodesh, ele é uma nevoá sem ser nevoá. Ele não sabe que é uma nevoá. Ele simplesmente sabe a resposta. Mas saiu. Ele sabe, ele fala, não, peraí, é assim. Ele sabe que é assim, ele não sabe por quê. É uma nevoá, é um nível bem baixo de nevoá, que ao mesmo tempo é maior do que nevoá, porque eu não preciso desmaiar. Os nevim desmaiavam todos, foram Moshe Rabbeinu. Eles não. E Ruach HaKodesh, ele sabe, ele simplesmente sabe que é isso que tem que fazer. O diálogo de Abraão Avinu com também, Hashem, desmaiava? Ele tava, desmaiava, ele tava dormindo? Mas ele tava, não, desmaiar não quer dizer que ele caiu, mas ele não tava, ele tava com o olho fechado. Vai ver a chama na rua. Então, continuando o próximo passo, fala Hashem através de Shlomo HaMelech, Me'aras Hashem bebeis rasha. A clala, a desgraça e a maldição de Hashem está na casa do rasha, e a moradia do tzadik vai ser abençoada. Quer dizer, mesmo que ele tem muito, muito, muita riqueza, esse rasha, sim, volta para os dois psukim de antes que a gente falou, não tenha inveja desse rasha, que mesmo que você vê que ele tem uma Mercedes, ele tem muitas empregadas, ele tem uma casa gigante e todas as outras coisas que as pessoas acham que tem valor, saiba você que tudo isso é uma grande clalá, sim, que Hashem deu para ele. A clalá está na casa dele, porque a gente sabe que a felicidade não depende de quanto você tem. E a gente sabe, pelas pesquisas, que a maioria das pessoas que tomam antidepressivo são as pessoas que estão em classe alta para cima. As pessoas de classe alta para cima, elas são as que mais precisam de psiquiatra / psicólogo / sim, internações. Álcool. Por quê? Não, sem entrar em álcool e drogas. Por quê? Porque eles têm tudo, mas ao mesmo tempo eles não têm nada. É uma grande clalá do que eles têm. Sim. Eu escutei de um Dayan que teve uma menina de 17 anos que ela ganhou, acho que 22 milhões de euros na loteria na Inglaterra, e ela está processando o governo, porque ela era menor quando ela jogou, e ela está processando o governo que eles permitiram ela jogar, porque agora eles falam, ela fala que eles destruíram a vida dela, porque ela não vê mais prazer em nada do que ela faz, porque ela tem tanto dinheiro que ela não vê mais prazer em nada. E ela fala, se eu tivesse mais idade, se eu tivesse mais idade, eu seria mais feliz. Assim ela fala. Aí eu perguntei pro Rav, como é que ela tá, pra que ela tá fazendo esse processo? Pra tirar mais dinheiro do governo? Quer dizer, qual a ideia dela desse processo? Fazer bem. Ela fala, não dá muito prazer. Mas é mais pra ajudar outras pessoas, Lihorá, parece que ela tá fazendo. Mas essa é a ideia, ela não tem prazer em nada que ela tem, porque ela tem tanto dinheiro que eu posso fazer tudo o que eu quiser, então qual é o sentido da vida? Não, é uma grande clalá, é isso que está escrito aqui. Mesmo que ele tenha muitos bens, é uma grande clalá. E principalmente, a gente sabe que a brachá não depende disso. Está escrito na Torá sobre as clalot. Está escrito também em Oshea, no Navi Oshea, fala Hashem, Yochlu velo isbau. Eles vão comer e não vão estar satisfeitos. Não importa quando você vai comer, você não vai estar satisfeito, você toda hora vai sentir que falta alguma coisa para você. Isso é uma grande clalá. Ai, mas eu tenho agora aqui o caviar, e eu tenho salmão, e eu tenho os melhores vinhos, os melhores uísques, mas a vida é uma grande clalá, porque nada satisfaz ele. Em compensação, na brachá, está escrito que você vai comer e você vai ficar satisfeito. Assim está escrito na Torá. Você vai comer, você vai ficar satisfeito. Essa é a brachá verdadeira. Fala o Grota, está escrito o seguinte: Bebei Trashá. A Klalá de Hashem vem na casa do Rashá. A casa é um lugar fixo. Porque os Rashaim, eles acham que o corpo deles é o Icar. O Olam Hazeh é o Icar. Por isso a casa do Rashá, que é o Olam Hazeh, é uma grande Klalá para ele. É uma grande maldição. Em contra disso está escrito o Neve Tzadikim, a morada do Tzadikim, que é como se fosse uma tenda, porque é passageiro. Hashem vai dar uma brachá. Então mesmo que os Rechaim constroem palácios e tudo isso, é uma clalá que Hashem dá para eles. Isso não é bom para eles. Então não tenha inveja deles. Em contra disso, os Tzadikim, sim, quem já foi na casa aqui do Rav Chaim Kanievski, em Bnei Brak? Já entraram na casa do Rav Chaim Kanievski ou do Rav Mibrisk? Entraram na casa do Rav Mibrisk aqui? Que isso? Essa estiva é um luxo comparado à casa do Rav Mibrisk. São armários mamash de muitos anos atrás. Ele tem uma mesa, uma sala, uma cama, a casa durava Steinman também, Zatzar. Sim, não tem. Ele dava aula no quarto de dormir dele. Assim, eles eram o shiurim dele, né? No quarto de dormir dele. E eles não se importam, eles são felizes. Eles, essa é a brachá, porque depende da brachá e da klalá de Hashem. E é isso que Shlomo Melech está falando pra gente. O Icara que tem uma brachá no que você faz e não na quantidade do que você tem. Qualidade, né? O Grof fala uma outra coisa, que ele fala o seguinte. Beit, a letra Beit, ok? A letra Beit, a gente falou, é de... Quem lembra o que é a letra Beit? Construção. E a Fê, Beit é a construção. Porque o Beit são dois. Sempre para você construir, você antes precisa destruir. Se eu quero construir uma casa, eu sou obrigado a destruir madeira, um monte e pegar pedra e destruir uma árvore e pegar madeira e aí construir a casa. Eu não posso construir nada sem destruir. Por isso o Beit é o de construção. Por isso que a Torá começa com Beit, porque o Beit ele mostra a construção, que é os dois. Você tem que ter dois para poder ter um. Também para construir uma família, você precisa de homem e mulher, sim, para ter um outro. Isso é sempre Beit. Isso daí já é, fica pro shiurim de terceiro tempo de vídeo. E Davka teve destruição para Hashem construir o mundo. Daí ele fica puxado, está escrito na Gemara que Hashem construiu muito, Hashem construía e destruía mundos até ele construir o nosso Olam Hazeh. Isso está escrito na Gemara. Então, teve uma destruição. Esse é o Beit. O Beit também é Brachá. A gente sabe que Brachá, a palavra Brachá é de Shefa, é de mais, aumentar. Você ter mais, mais em quantidade. Isso é o Beit. E o Beit fala o Gro, por que, que o Beit é assim, que nem a gente conhece? Um traço em cima, um traço no meio, um traço embaixo. Porque o Beit ele vem mostrar a casa, de Beit. Beit é Beit, sim? Ela é a casa, ela tem um teto, ela tem o chão e ela tem uma parede. Essa é a casa. E isso vem te falar, Beit Rasha. A casa do Rasha é o Olam Hazeh. O Rasha é só o Olam Hazeh para ele, é o Beit. Ele está em cima, embaixo, do lado, ele acha que ele está tranquilo e lá tem a Klalá. Mas para os Tzadikim é Neve. O que, que é Neve? Presta atenção, Nefesh, Nefesh, Ruach, sim, e Neshama. É o começo, meio e fim. A primeira letra de Nefesh é Nun. A letra do meio de Ruach é Vav. E a última letra de Neshama é Hei, Neve. O Neve Tzadikim, o Icar dos Tzadikim é o Nefesh, Ruach, Neshama, Yevarech. Hashem vai dar brachá para eles. Esse é o Pshat. Os Rechaim é o Baita. A casa deles é o Olam Hazeh e o Olam Haba eles não têm. E Hashem declara para eles também no Olam Hazeh e também no Olam Haba. E Neve Tzadikim, Nefesh, Ruach, Neshama deles, Hashem vai dar uma brachá. Imla Leitzim, Uyalitz, aqui também está escrito isso em muitos lugares da Torá. Escrevem aí se vocês querem uma outra fonte. É, eu trouxe aqui Shmuel Bet, Perek Chav Bet, Pasuk Chavav e Chavzain. Imla Leitzim, Uyalitz. Está escrito em Shmuel Bet também. Tem outro em Teilin, tem um Perek também em Teilin, se eu não me engano é Samechet, mas eu não lembro de cabeça. Shmuel Bet, Perek Chav Bet, Pasuk Chavav e Chavzain. Aqui está escrito, Imla Leitzim Uyalitz. Se você vai ser palhaço e você quer se comportar como um palhaço, Hashem no final vai fazer que zombem de você. E prestem atenção, no, na outra parte do Pasuk está escrito, Vela Anavim Itenchen. E para os humildes ele vai dar graça. O que, que tem a ver? Está falando do palhaço e está falando do humilde. Não é um contra o outro. O palhaço, quando ele ilumina o outro, ele sente que ela vai. Fala o Gro e o Rabenyona que a palhaçada é uma pessoa que zomba do outro, o chores disso é a Gavá. E por isso o Shlomo HaMelech fala na outra parte do Pasu, dos humildes. Uma pessoa que zomba é porque ele tem Gavá. Eu acho que eu sou melhor que o outro e eu preciso abaixar o outro. Então eu sou melhor, eu tenho Gavá. E fala o Shlomo HaMelech, isso também David HaMelech fala. Nessa em Shmuel Bet e também em Teilim. O palhaço por vez está zombando a si mesmo. Hã? Não está zombando o outro. Ele faz palhaçada. O palhaço, palhaço quer dizer uma pessoa que faz palhaçada. Não aquela, não o pessoal que faz em festa alegrando as crianças. Palhaço é uma pessoa que faz palhaçada. Stand up. Stand up. Video, stand up. Esses são os palhaços. Aquela pessoa que faz palhaçada de tudo. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Tudo que você fala para ele, ele faz uma piada. Isso vem de Gavá. E fala Hashem, uma pessoa que faz isso... Fala Shlomo HaMelech e David HaMelech, no final, o Yalitz, você vai se comportar em Hashem como palhaço, no final ele vai fazer todo mundo zombar de você. Todo mundo vai zombar de você. Me dá que negri, me dá. Em contra disso, lá, Navim Itenchen, isso é, eu não preciso nem explicar esse passo, todo mundo sabe, e não tem explicação, que uma pessoa que ele é humilde, você gosta dele. Você, eu não sei explicar porquê, mas você gosta de uma pessoa humilde. Você gosta. Você vê uma pessoa que ele é humilde, ele abaixa a cabeça para você, você já fala, oh, eu gostei dessa pessoa, quero ficar perto dela. Mas na verdade a explicação é, por quê? A graça que a Hashem deu para ele. Fora disso, a explicação lógica é que ele não, que ele não está atacando a minha zona de gavá. Se uma pessoa não ataca a minha zona de gavá, eu gosto de ficar perto dele. E por isso é impossível ficar do lado de uma pessoa que tem gavá, porque não sobra espaço na sala para ficar do lado dele, porque o ego dele preenche toda a sala. E é, fora disso, fala também Shlomo Melech Tenchem, Hashem dá graça para as pessoas que ela, que eles têm, é, que eles são humildes. Lá em Shmuel tem um lashon um pouquinho diferente, mas também é para te falar midah keneged midah. Aqui a gente fala da pessoa que ele é palhaço. Você vai ficar fazendo stand-up e humilhando as pessoas em público. No final vão te humilhar em público. E aqui está escrito im chassid tit chassad. Com aquela pessoa que é chassid, Hashem, você também faz chesed. Com aquela pessoa que é gibor, tamim, também titamam. Você vai ser tamim. Im navar, aquela pessoa que ele é limpo, titavar, você também vai ser limpo com ela. Vem mikesh, e se é aquela pessoa que ele fica tentando dar volta em todo mundo e ele é torto nos caminhos dele, titapal, você também vai ser torto. Essa é a ideia que está escrito nesse pasuk. E o último pasuk, kavod chachamim inhalu, o kavod, os chachamim, eles não só eles vão herdar para eles mesmos, senão eles vão conseguir passar para as próximas gerações de tanto kavod, que é um grande chacham, ele consegue, o filho dele tem kavod pelo shud dele. O ksilim meirim kalon. E os ksilim, eles aumentam o kalon. Tem dois, o kalon quer dizer a vergonha. Tem dois jeitos de explicar esse pasuk. O primeiro jeito é um pasuk em Koelet. Fala o pasuk em Koelet o seguinte. É, eu não lembro qual pera, então fala de cabeça. Então se eu erro, a culpa é minha. Está escrito o seguinte. Gam baderech asher kesil olech libo chaser. Ve'amar lakol kesilu. O caminho que o tolo vai, ele vai sem coração. E ele avisa para todo mundo que ele é um tolo. O que quer dizer? Quer dizer que o tolo, já que ele todos os caminhos dele, quer dizer, todos os atos dele, ele continua se comportando como um tolo. Então, através dos atos dele, ele avisa para todo mundo que ele é um tolo. Sim? Esse é o passu. Então, dá para explicar esse passu que Mishlei, que é a mesma Kavaná. O que se lima, os tolos, eles aumentam a vergonha. Quer dizer, isso que você é tolo, você aumenta a sua vergonha. Porque em todos os atos, todo mundo entende que você é um tolo. E você tenta arrumar a sua tolice, você só faz mais tolice ainda. Sim, você faz mais estupidez. E aí todo mundo vê que você é assim, hein, Manassot? Esse é o primeiro pshat, que é o pshat da pashut. Mas o Grom fala, alpi um outro pasu que tem aqui em Mishlei, que o ksilim, os tolos, Hashem merim, primeiro Hashem aumenta eles e faz eles serem bem importantes. E para quê? Para trazer para eles calão, para trazer para eles vergonha. E fala o Grom um exemplo que matem com o Grom, um exemplo genial. Ele fala, Aman queria matar Mordecai. Aman, se matassem Aman antes dele virar o vice de Ahasverosh, ninguém ia se importar, tá? Matou Aman. Quem era Aman? Claro, Aman não era ninguém, era escravo de Mordecai. Beceder, ele quis matar Mordecai. Eles quis matar os Eudim. Então mataram ele. Todarabá, não. Kadosh Baruch falou, não. Você vai virar vice. E você vai ser a pessoa que vai ter o anel do rei. E você vai fazer um decreto e todas as Medinot, sim, Meastrim Vesheva Medinot, vão saber que você fez um decreto. E aí a gente vai pendurar você. Quer dizer, primeiro você levanta e depois a Hashem faz ele cair. Isso é um outro passuk também em Mishlei, que está escrito Lifnei Shever, antes de quebrar, Gaon, vem a Gava. E é isso, Ksilim, os tolos, Hashem, Merim, Kalon, leva eles para cima para mostrar para todo mundo que... Gaon ou Gava? Gaon, é a mesma coisa. Gaon não é gênio? Gaon é gênio, mas também é nos psukim, quando a gente fala em linguagem tanarística, sim, tanahi, é Gaon é gava. Gaon sempre vem de gava. Hoje em dia a gente fala Gaon como uma pessoa gênio, mas Gaon da em lashon atik, como se fala isso, arcaico, é de gava. Então, Mizrat Hashem, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou hoje.